joga só. Chega nego, vamos além. Pega a taça, faz um brinde, vamos contar as de 100. Dinheiro pra gastar. Chega nego, vamos além. Pega a taça, faz um brinde, vamos contar as de 100. Dinheiro pra gastar. Chega nego, vamos além. Pega a taça, faz um brinde, vamos contar as de 100. Dinheiro pra gastar. Chega nego, vamos além. Pega a taça, faz um brinde, vamos contar as de 100. É desse jeito, meu parça, manda um zap pros monstros. As notas tá tendo, só os caninos luxando. É isso que cês querem, né? Então pode ir pá. Fecha os camarotes, chama elas pra dançar. Gorjeta pros garçom, os Red e os Xandão. O bug aqui é louco, pode passar sem ficção. A festa tá bombando, vejo vários me ganhando. Põe uma lupa ou cordão, qual que vale esses malandro? Mas aí não tô nem vendo a milhão essas alturas. Corta a bala, engole a isca, toma água, só loucura. É isso que cês querem, né? Vira até o fim. Labarca Love Story, executivo, hotelzinho. O centrão já tá bombando, a cidade tá a mil. Busca lá as naves, salve truco, um, dois, partiu. Casa da piscina, fala aí que cê é a cara. Chega, fica a pampa, toma um banho de sauna. Dinheiro pra gastar, chega nego, vamos além. Pega a taça, faz um brinde, vamos contar as de 100. Dinheiro pra gastar, chega nego, vamos além. Pega a taça, faz um brinde, vamos contar as de 100. Dinheiro pra gastar, chega nego, vamos além. Pega a taça, faz um brinde, vamos contar as de 100. Dinheiro pra gastar, chega nego, vamos além. Pega a taça, faz um brinde, vamos contar as de 100. É só festa, salve rapa, vários parças envolvidos. Aciona o jogador, salve Choco, liga o Binho. Dá um salve no Tobé, vamos sair na migué. Ai, o grandão tá na fazenda, dispensando a mulher, hein. Tá tudo programado, o bang tá pesado. Passa ali no fluxo, no rasante, sai vazado. Hoje tem mais festa boa, hoje tem mais baile funk pronto pro rolê. Só chega a fazer a boa, dinheiro pra gastar também tem. Cartão pra passar também tem, vai. Agora a conta é nós ficar pela ordem à vontade. Pega o absolute e abre ali os flash power. Aqui é sem miséria, assim que é que nós quer. Chega a ficar a pampa, beira amar várias mulheres. Não sei se é segunda, se é quarta ou domingo. Só posso lhe dizer que tô firmão, né não, Robinho. Aperta um do massa, pega o pique, liga a rapa. Gachei casada árvore, pode pá que é a nossa cara. Dinheiro pra gastar, chega nego, vamos além. Pega a taça, faz um brinde, vamos contar as de 100. Dinheiro pra gastar, chega nego, vamos além. Pega a taça, faz um brinde, vamos contar as de 100. Dinheiro pra gastar, chega nego, vamos além. Pega a taça, faz um brinde, vamos contar as de 100. Dinheiro pra gastar, chega nego, vamos além. Pega a taça, faz um brinde, vamos contar as de 100.